Seção 56, Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 56, do livro 3º, Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Há uma plateia. O cedro foi planta um dia, vício e força o arbusto cria. Da vergonha nasce o galho. E a flor, para ter mais vida, para ser rosa querida, carece as gotas de orvalho. Com talento é o mesmo, quando tímido ele adeja, qual ave que se espaneja, como a flor também precisa, em vez do sopro da brisa, o sopro da simpatia, que lhe adoce os amargores, para em horas de cansaço, na estrada que vai trilhando, encontrar de quando em quando, por entre os espinhos, flores. E vós que acabais de ouvi-lo, a suspirar nesse trilo, no seu gorjeio primeiro, vós que viste o seu começo, dai-lhe essas palmas de apreço, que é artista e brasileiro. Setembro de 1858. Fim da seção 56.